Em seu mais novo livro, Feridas da Alma, o padre Reginaldo Manzotti pretende ajudar o leitor a responder esta e outras perguntas que afligem a alma, com uma linguagem simples e palavras de consolo e esperança. A obra já está disponível na loja virtual www.padrereginaldomanzotti.org.br/loja ou por telefone 41-3221-6050. Garanta já o seu exemplar. Você também encontra o novo livro do padre Reginaldo Manzotti, Feridas da Alma, nas melhores livrarias de sua cidade. Você já pode adquirir o seu Diário Espiritual 2013. Nele você pode fazer exercícios espirituais, anotar compromissos, apelos de Deus e acompanhar a liturgia diária. Aproveite o desconto especial de lançamento. Entre na loja virtual www.padrereginaldomanzotti.org.br/loja e faça o seu pedido. Se preferir, ligue para 041-3221-6050 e encomende o Diário Espiritual de 2013. Você também encontra este produto nas melhores livrarias de sua cidade. Domingo de Ramos, filhos e filhas que rezaram comigo o Terço da Misericórdia. Filhos e filhas, obrigado por terem ligado no 0 operadora 41-3221-6070. Esse é o número para rezar a Hora da Misericórdia ao vivo comigo. Filhos e filhas, vamos juntos, nesse Domingo de Ramos, escutar o que Deus tem a nos dizer. Escute o que foi deixado na plataforma como testemunho de vida. Maria de Fátima de Campo Mourão, quero dar um testemunho por uma grande graça recebida que eu fiz para o meu irmão que bebia há mais de 20 anos. Ele chegava em casa, destruía tudo, passava dias após dias bebendo, a mulher que trabalhava para sustentar a família. Ele chegava em casa, pegava facão, cortava os móveis, pegava os filhos, judiava dos filhos. Ele chegava a ponto de pular na instalação da casa, da luz, e se enrolar nos fios, em tempo de morrer, circuitado, a mulher precisava correr, desligar o relógio, e era aquela tribulação mais triste do mundo. No dia que eu levei ele no Cristo é Nosso Show, aqui em Campo Mourão, coisa que ele nunca tinha ido ouvir, ele ouviu poucas palavras do padre Reginaldo lá no parque de exposição, mas já foi o suficiente para Jesus transformar a vida dele. E eu glorifico a Jesus, toda Amém. Honra e toda glória, todo instante para Jesus. Quando eu via todo mundo dando testemunho, eu chorava, me ajoelhava aqui na minha casa e chorava, dizendo, Jesus, quando o Senhor vai fazer a obra na vida do meu irmão? Chegou. E graças a Deus, graças a Jesus, esse dia chegou. Está com 4 meses que ele não bebe, padre. Muito obrigado, Jesus. Amém. Muito obrigado. Hei de te louvar sempre por essa graça recebida. Amém, Jesus. Amém. Nossa, que testemunho maravilhoso, gente. Maravilhoso. Você percebe como a obra de Deus é muito maior do que nós? Vamos lá, Bíblia aberta, cartilha de oração. O homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra da boca de Deus. Louvor a vós, ó Cristo Rei, Rei da eterna glória, Rei da eterna glória. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando chegou a hora, Jesus pôs-se à mesa com os apóstolos e disse: ardentemente desejei comer convosco esta ceia pascal antes de padecer, pois eu vos digo que não mais a comerei até que se realize no reino de Deus. Então pegou o cálice, deu graças e disse: recebei este cálice e fazei passar entre vós, pois eu vos digo que de agora em diante não mais bebereis do fruto da videira até que venha o reino de Deus. A seguir tomou pão, deu graças, partiu e lhe disse, dizendo: Isto é meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Depois da ceia, fez o mesmo com o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, que é derramado por vós. Ora, houve uma discussão entre eles sobre qual seria o maior. Jesus lhe disse: os reis das nações dominam sobre ela, e os que exercem o poder se fazem chamar benfeitores. Entre vós não deve ser assim. Eu estou no meio de vós como aquele que serve. Simão, Simão, Satanás pediu permissão para peneirar-vos, como se faz com o trigo. Eu, porém, orei por ti para que tua fé não desfaleça. E tu, em vez convertido, fortalece os teus irmãos. Simão disse: Senhor, eu estou pronto para ir contigo, até mesmo à prisão e à morte. Jesus, porém, respondeu: Pedro, eu te digo que hoje, antes que o galo cante, três vezes me negarás. Jesus saiu como de costume e foi para o Monte da Oliveira. Os discípulos o acompanharam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O texto que nós ouvimos aqui é opcional. Se você for na missa, o texto é outro. Mas eu fiz questão de pegar esse evangelho opcional, que mostra os bastidores da Santa Ceia, da última ceia. Pedro que diz fazer tudo por Jesus, e de repente Jesus diz: ah, Pedro, Pedro, Pedro, hoje, ainda hoje, me trairás. Senhor Deus, dai-nos clareza, dai-nos discernimento, trazei-nos consciência da nossa missão e da tua vontade. Dai-nos, Senhor, firmeza de como segui-lo. Criados em Cristo, somos uma nova criatura. Esse é o mistério da cruz de Jesus. Escute o que foi deixado na plataforma como testemunho de vida. Aqui quem fala é o Kiko de Limeira, sou ouvinte da Rádio Magnífico. No primeiro dia, padre, da quaresma, o senhor falou, quando a gente ia fazer jejum, colocasse uma coisa muito importante nesse dia de jejum. Eu coloquei, padre, meu desemprego. Pois bem, no primeiro dia de jejum, Deus fez a obra por completo. Eu fui chamado para uma empresa para trabalhar, uma empresa grande, multinacional. Hoje eu estou feliz, padre. Já vai fazer um mês que eu estou trabalhando nessa empresa. Só tenho que agradecer a Deus, a você, por me ensinar a evangelizar. Obrigado, Jesus. Obrigado, minha Nossa Senhora, pela graça recebida. Obrigado, padre Reginaldo Manzotti. Evangelizar é preciso. Um abraço. Deus abençoe. Ele me remedou ali, mas tudo bem. Importante é a fé que esse homem sentiu despertar. Meu conselho é que você pegue o crucifixo da tua casa, deixe perto do rádio, na Semana Santa. Se programe para ter momentos de oração, de prece, momentos de encontro do Senhor. Vamos pedir: vem tocar em mim, Senhor. Vem tocar em mim. Vem tocar em mim. Vem, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor, é domingo, abençoai as famílias, as casas, as roupas dos enfermos. Abençoai e santificai aqueles que mais precisam. Derramai graças e bênçãos do céu sobre a água e todos os objetos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça. desça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso. Até amanhã.